Thank you. na lelo tangosa. Tusiele ki mama tobi na lelo tangosa. Anita benga sheri tobi na lelo tangosa. Diblo mama nespe tobi na lelo tangosa. Di benga chili e bobi na na e tangosa. Bebe benga chamufa bobi na na e tangosa. Jenga benga kesola bobi na na e tangosa. Mozemba benga mozemba bobi na na e tangosa. La benga e tu la bobina na e tangosa. Tu siele ki mama na bina la e tangosa. Beri benga mama bobina na e tangosa. Oye ye ye. Oye ye ye. Oye ye ye. Oye ye ye. Oye ye. Thank you. Mais pas coma. Mboto na yo ebani partout. Simba Lingomba, Simba Lingomba. Montako soir, Papa Jacques. mama.